se esforça pra ser um sujeito normal. E fazer. Perdeu o juízo. Doido, alienado, contrário de razão, insensato, dominado de paixão, apaixonado, doido de bandas, imprudente, excêntrico, insano, demente, agindo a doidice, maluco, doido de cabeça, confuso, indivíduo extravagante, arrebatado, esquisito, doideira, APR, deixa eu ver. Quem é louco como eu veste a camisa de força também. Toda loucura tem seu preço, isso tem. Procure se informar antes de julgar alguém. Porque falamos a verdade, nos colocaram camisa de força. Amarraram nossas mãos, mas não fecharam nossa mão. Toda loucura tem seu preço, isso tem. Procure se informar antes de julgar alguém. Porque falamos a verdade, nos colocaram camisa de força. Amarraram nossas mãos, mas não fecharam nossa boca. Toda loucura tem seu preço, tem. Eu tô ligado, o condenado à raça humana. Vou ser executado pelo estilo que eu ando, pela forma que eu falo. Judas traiu Jesus, depois os judeus que o mataram. Não me rebaixa a burguesia, não, não sou um retardado. Aí faço a minha parte, não viajo, vivo. E também corro perigo. Se acha que é louco, tal do louco que enlouquece, vira bicho. Se entregou ao prejuízo, deu as costas ao inimigo. Faço meu irmão, não viajo no teu. O sol é apenas a brasa do baseado de Deus. Quer queimar, derreter, nada mais é proibido. Depois não vem chorar quando te acham esquisito. Pensa, eu tomo um choque, só de Lula, clique toque. Não quero do meu lado um parente do ciclope. Tudo que olha é destruído, seu vacilo tô fudido. Quem anda com você o tempo inteiro está em perigo. Faça sua prece, ninguém te reconhece. Aqui quem fala é mais um louco e na um. Toda loucura tem seu preço, isso tem. Procure se informar antes de julgar alguém. Porque falamos a verdade, nos colocaram camisa de força. Amarraram nossas mãos, mas não fecharam nossa mão. Toda loucura tem seu preço, isso tem. Procure se informar antes de julgar alguém. Porque falamos a verdade, nos colocaram camisa de força. Amarraram nossas mãos, mas não fecharam nossa boca. Noticiário impregna notícia, malícia de vida, tritura, inicia o futuro. Norteado, hipnotizado, amordaçado, guiado, alienado. O corpo perambula, o crânio deformado, caminha a sepultura. A vida transtornada, a mente deturbada, capitalista, materialista, sensacionalista na sua medíocre crítica. Promotores, psicóticos, ditadores, dizem que sou louco. Pode crer, toda loucura tem seu preço. Proporção e desespero, proposta e ilusão. Corre e perdição, não me vendo. Compreendo, são vários no momento. Se perdendo, se renderam aí, nem represento o que tô vendo. Amarraram minhas mãos, mas não fecharam minha boca. Minha postura eu represento, é hip hop, é sofrimento. É sangrento, não me esqueço. As palavras não sopradas, vem de dentro. Corroendo, sem contradição com quem tá dentro. Sem trombar no segmento, em direção do tormento. Ilusório, louco, calado, alienado. No manicômio, purgatório. O julgamento manipulado. Os loucos confundem os sábios. A loucura tem seu preço, é público e é notório. Eu ego um ano fugido do sanatório. Sou doido, sou biruta, eu sou tantanho, eu sou demente. Contrário dessa gente, só é maluco consciente. Me prende de sua mente, de seu tempo, seu espaço. Minha voz causa colapso, te prende tal qual um laço. Traço no compasso, marco meu território. Ele é meu pensamento e tudo mais do que eu posso. Secretos indivisíveis, deveras destrutíveis. Fatais, tais quais mísseis em teus cérebros corrosíveis. Para poder pensar, parecer como eu, ouça a voz do silêncio, as mensagens de Morfeu. Se queres compreender os caracteres de meu canto, se coloca contra o caos, cuspa, que causa tanto. Mas que medo, meu segredo, minhas ideias, meus ideais. Mas que o mundo é imprevisível, um a mais entre os demais. Amargo minha loucura em poemas depressivos. Claro, se distorcina, me transporta pra um abismo. Em dias de insônias, angústias e calafrio. O pranto embriagado na aflição de meu martírio. Melhor ser taxado de louco plenamente. Viver a sobrevivência. Vida caminhando cegamente. Prudência, demência, vareio dessa sina. Murado nos meus versos, entreguei a poesia. Veja voz constante na órbita de meu íntegro. Metrópica das latrinas, só mais um raio caído. Veja voz constante, saltam frente a mim. Sou um louco e assumo em você. Toda loucura tem seu preço.